Oração é a nossa arma mais poderosa. É comunicação com os céus. Vamos aprender essa canção. O que é oração para você? Vamos cantar. Oração não é um monte de palavras, ou só um tempo de fala, onde falo para Deus. Oração não é uma lista de pedidos, onde exponho os meus sonhos, envolvendo só o meu eu. Oração não é um grito no espaço, onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu. Oração vai muito além de tudo isso, é um acesso no infinito que Jesus me deu. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos dos céus. Oração e acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim: Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é. Aonde? No céu. E por isso eu oro, choro e adoro. E quanto mais eu oro, mais morre o meu eu. Eu sou só humano, vivo nesse plano, mas recebi poder para acessar o céu. E por isso eu oro, salto de alegria. E quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença. Tua presença, oh, em tua presença é o lugar mais precioso do universo. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos dos céus. Oração e acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim, você sabe, né? Um Pai Nosso, um Pai Nosso que está a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. E por isso eu oro, choro e adoro. E quanto mais eu oro, mais morre o meu eu. Eu sou só humano, vivo nesse plano, mas recebi poder para acessar o céu. E por isso eu oro, salto de alegria. E quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença. Em tua presença. pensar. Em tua presença eu encontro vida. Em tua presença. Em tua presença. Só na tua presença encontro paz pro meu coração. Por isso eu quero ficar aqui, Senhor, nesse lugar seguro. Em tua presença.